você do meu lado. Era louco e apaixonado. Tudo era muito bom. Da segunda vez, continuo querendo te ver. Mas agora eu quero saber se tem outro com você. E você jurou que me amava, queria casar. E depois foi embora e me deixou pra trás. Não dá mais pra confiar em ninguém. Vou embora pra se envolver com alguém. Eu não quero me humilhar pra você. Que dá valor a quem? Depois foi embora, me deixou pra trás.